Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te envolva. Saiba que Deus é aquele que te ama e te ama profundamente, se preocupa com você, Ele acompanha os teus passos, Ele acompanha o que vai no teu coração. O salmista fala assim: antes a palavra me chegou nos lábios e tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor sabe cada angústia, cada necessidade, cada pensamento teu, e eu profetizo na tua vida que Deus vai te abençoar, que bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da tua vida. Deus vai fazer com que o desejo do teu coração seja cumprido. Para isso, você continue andando com Deus, perseverando em buscar caminhos de santidade, levando a tua cruz e falando: Deus, quero te amar, quero te servir, quero andar nos teus caminhos. A palavra de Deus em Jó fala assim: os caminhos de Deus são caminhos deliciosos. E é uma verdade. A Bíblia diz: se você temer a Deus, os teus dias acabarão em delícias. Diz assim, Jó capítulo 36, verso 11: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Você já pensou ter uma vida de felicidade, seus anos de delícias? É bênção, é muita bênção e vale a pena, porque assim, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus é aquele que vai te ajudar, te capacitar, te fortalecer. A Bíblia diz que o justo é intrépido como leão. Você sabe que você tem força, você sabe que você vai vencer. Por quê? Porque Deus é aquele que te capacita, Deus é aquele que te fortalece. Eu quero deixar para você no início desse programa, programa Caminho Santo, o Salmo 115, no verso 3 diz assim: no céu está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Aquilo que Deus planejou para você, aquilo que Deus colocou na tua mão. O mundo tem um ditado: o que é do homem o bicho não come. E isso é fato. Salmo 138:8: o que Deus planejou para você é o que a mim me pertence, o Senhor levará a bom termo. Saiba, o que Deus te deu é seu, ninguém toca nem tasca. Vamos orar com o pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Oh, Santo de Israel, nós te louvamos e te adoramos pelo privilégio que temos, pela honra de falarmos o teu nome, do privilégio de termos acesso ao teu nome. O Senhor disse, Jesus: o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ti. E todos que se achegaram contigo com fé e uma postura de humildade não voltaram de mãos vazias. O Senhor é o Deus do universo. Certa ocasião, aqueles soldados romanos que estavam acostumados a simplesmente cumprir ordens, e foram dado a eles a ordem de te prender. E quando eles foram e ouviram o Senhor, eles voltaram sem nada, sem carregar o Senhor. E disseram aos seus superiores: nós nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Oh, Jesus, grande é o teu amor, grande é o teu poder, grande é a tua verdade, grande são as tuas misericórdias. Então fale conosco, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos discernir os teus caminhos. Eu quero te pedir, Pai, que os teus filhos, as tuas filhas sejam inundados desta verdade. O Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que se manifesta, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que de uma maneira poderosa, gloriosa e majestosa, o Senhor fala, a ponto de dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz e sabem um caminho a ser seguindo. Que assim seja sobre as nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. vida no esconderijo de Deus, à sombra do Senhor descansará. Aquele que habita no esconderijo de Deus, à sombra do Senhor descansará. Traga nenhuma luz alcançará. Os anjos do Senhor estão neste lugar, preparados para nos guardar, nos guardar. Mais que vencedores, somos mais que vencedores, pela palavra que foi dada e pelo testemunho do Senhor. Somos mais que vencedores. Sim, pelo sangue derramado, estamos perdoados pelo seu imenso amor. Aquele que habita no esconderijo de Deus, sombra do Senhor descansará. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Senhor descansará. Nenhum mal nos sucederá, alcançará. Os anjos do Senhor estão neste lugar, preparados para nos guardar. Mais que vencedores, somos mais que vencedores, pela palavra que foi dada e pelo testemunho do Senhor. Somos mais que vencedores. Sim, pelo sangue derramado, estamos perdoados pelo seu imenso amor. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu tenho meditado com vocês a respeito da palavra gratidão. A gratidão é a semente do mais. A gratidão é um tesouro que os humildes possuem. A gratidão, ela tira dos nossos olhos as coisas que nos faltam para poder ver as bênçãos que possuímos. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Quando você é grato a Deus, Deus, ele te abençoa de uma maneira sobrenatural. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há dentro em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nenhum só dos seus benefícios. Quando você é grato a Deus pelos pequenos detalhes, pelo fato de você respirar sem aparelho, pelo fato de você nesse momento não estar sentindo dor, pelo fato do momento você ter os dedos para coçar o nariz ou limpar os olhos porque os seus olhos estão enxergando. São tantos os detalhes que Deus te abençoa no dia de hoje, que Deus faz com que a graça de Deus venha sobre você e você muitas vezes nem se toca com uma palavrinha. Deus, obrigado. Senhor, obrigado. Às vezes você está andando no trânsito ali, o trânsito está engarrafado e você fica às vezes ali nervoso, ansioso, irritado. Amados, você está num carro. Você não está a pé, você não está de carroça, você não está numa cadeira de rodas. Amados, seja grato a Deus. E se você está numa cadeira de rodas, louvado seja Deus, porque Deus te deu os braços, Deus te deu ainda inteligência, você ainda pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Todo ser que respira, a palavra de Deus diz, louve ao Senhor. O salmista, no Salmo 116, no verso 12, ele diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Existe sempre algo que Deus fez ao teu favor. E sempre algo que Deus vai fazer ao teu favor. O fato dele colocar a esperança da vida eterna é algo fantástico na tua vida. Eu li semana passada, a quarta causa de morte no mundo hoje em dia chama-se depressão. E a pessoa normalmente se torna depressiva, se torna deprimida, porque falta gratidão por todas as coisas que Deus tem colocado na vida dela. Se você começar a agradecer a Deus, louvar a Deus, essa depressão vai embora. O Salmo 116 diz assim, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e em tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Nesse momento aqui, meus amados, esse salmista aqui, ele estava sofrendo de quê? De depressão. A Bíblia diz assim, o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado, Ele me salvou, volta minha alma ao teu sossego. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tristeza e em tribulação. Ele estava ali, ó, quase sucumbindo, o coração dele estava como se alguém estivesse apertando, puxando para baixo. É essa a sensação que a pessoa deprimida sente. Mas qual foi a saída deste salmista aqui? O Senhor tem sido generoso para comigo. Deus tem sido generoso para comigo. Você, só o fato de você ter a sua consciência plena, você poder ler, você poder entender, raciocinar, isso aí já é uma bênção de Deus. Porque a primeira coisa que Satanás tenta roubar das pessoas chama-se o entendimento. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim, o Deus desse século roubou o entendimento das pessoas para que eles não creem em Jesus. 2 Coríntios 4:4. Então, qual foi a cilada que Satanás fez para Eva? A palavra de Deus diz em Gênesis, vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos, que dava entendimento. Só que Satanás, ele mente. Ele coloca um espelho falso, sabe? Existe na Disney, uma sala de espelhos, você entra, você fica mais alto, você fica mais baixo, você está gordo, você está magro. É esse o espelho do falso entendimento que Satanás bota na visão das pessoas. Às vezes o camarada está bem casado, família constituída, ele bota ali uma menininha nova, ele bota ali uma mulher que nem é menininha nova, nem nada, mulher feia mesmo, mulher, entendeu? E a pessoa olha e fala assim, fique encantado, por quê? Porque é o espelho falso de Satanás. Mas esse salmista aqui, Ele saiu da depressão, por quê? Porque ele foi grato a Deus. Ele, em seguida, no versículo 12, ele fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele tinha ali o entendimento de que ele necessitava ser grato a Deus. No versículo 17, ele fala assim: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Saiba, medite você nesse Salmo 116 e você vai sair da depressão sendo grato a Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Elder Rodrigues. Louvado e bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que você seja inundado pelo poder do nosso Deus. Ontem nós falamos acerca da liderança, que todos nós somos chamados para inspirar, para influenciar, porque somos o sal da terra e a luz do mundo. E quem diz isso, quem nos vocaciona, quem nos chama, quem nos predestina, segundo esta vontade, é o próprio Deus. E é por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, declara enfaticamente: nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Assim brilha a sua luz diante dos homens, para que manifestem, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Muito bem, meus queridos. Então, todo crente é chamado para influenciar. Todo crente é chamado para inspirar. Agora, nós temos que entender que isso é uma vocação, isso é uma unção que Deus nos dá. E como que nós vamos inspirar? Usando os nossos dons e talentos a serviço do Reino de Deus. Como que nós vamos inspirar? À medida, meus queridos, que nós literalmente colocarmos os nossos dons e talentos a serviço do próximo em amor e mais do que isso, quando nós manifestarmos as boas obras por meio do nosso caráter. Note que duas fontes de influência, então, é a nossa atitude piedosa, é a nossa ação em amor, é nossos comportamentos de perdão e de benevolência, ou seja, o nosso ser e o nosso fazer. Quando nós somos, meu querido, e andamos com Cristo, nós vamos cada vez mais exalar o bom perfume de Cristo, o perfume de vida, porque nós somos transformados à medida que andamos com Cristo. Nesta dimensão, os homens vão ver nosso comportamento e uma diferença, e a partir de então nós estamos salgando esta terra. Mas não apenas isso, à medida que nós colocamos os nossos dons e talentos a serviço do nosso próximo, nós, sem dúvida nenhuma, estamos abençoando e manifestando a graça de Deus. Agora, o que nós temos que entender é que quando os dons que Deus nos dá, eles precisam ser desenvolvidos, ou melhor, eles precisam de uma contrapartida. Paulo fala: o que ensina, ensine, e o que profetiza, faça conforme a sua fé, e aquele que exerce misericórdia, faça com alegria. Cada dom que Deus nos dá vai requerer de você uma contrapartida. É. E essa contrapartida, infelizmente, muitos, e a maioria de nós, não faz, porque somos preguiçosos, porque não somos diligentes, porque não somos responsáveis. Entenda isso. O compromisso é a marca dos responsáveis. Então, quando Deus nos dá um dom, nós vamos ter que nos esmerar, nos esforçar para aperfeiçoar em nós este dom e para que sejamos um instrumento ainda mais refinado, um vaso de honra para a glória de Deus. Meus amados, quando a gente vive desta forma, a glória de Deus vai se manifestar e os homens verão a boa luz que está em nós. Meus queridos, entenda, creia, viva nesta dimensão. Nós precisamos ter um compromisso na presença de Deus para que nós possamos desenvolver aquilo que Deus quer que desenvolvamos. E não apenas isso. A competência é a marca, é o esmero dos talentos. Então, quanto mais eu trabalhar, treinar, me empenhar, mais e mais competente eu serei. E quanto mais competente eu for, mais eu salvo esta terra, mais eu ilumino este mundo. Então, na realidade, nós temos que viver nesta dimensão tão poderosa. de entendermos que nós vamos dar bons frutos se vivermos em santidade. E se o nosso coração for limpo, as nossas mãos forem diligentes, então nós vamos iluminar muitas pessoas. Como que se lidera? Servindo. Como que se lidera? Amando. Então o que é liderança? É inspirar por meio do serviço em amor o seu próximo. E quando isso acontece, as pessoas serão influenciadas e elas vão querer dizer assim: puxa, o fulano de tal é assim, eu queria ser como ele. E aí você vai ter a possibilidade e a capacidade de falar do amor de Deus, de falar das graças e das benevolências do nosso Deus. Meu amado, eu te desafio a você viver uma relação da dependência de Deus e que a sua visão seja ampliada diante do Eterno, na certeza, Deus é o Senhor da sua vida. Deus é o Senhor da tua vida. Que Deus possa te iluminar, que te abençoar. Que o Espírito possa te agraciar e te impactar de uma maneira poderosa e bendita. Que a paz, a graça e o refrigério do Senhor se manifeste poderosamente na sua vida. Caminho Santo. Queridos ouvintes, eu quero agradecer a tua audiência, eu quero lembrar a você que várias centenas das nossas pregações estão no site pregaçõesevangelicas.com.br. Você pode reproduzir, você pode gravar de novo, ou se você quiser que essas mensagens cheguem para você através de um CD inteiramente grátis, faça esse pedido no nosso e-mail lincolngalvao@hotmail.com, que estaremos enviando para você gratuitamente, porque o nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus, fazer com que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e que nós possamos chegar aos céus e lá bater um papo, compartilhar momentos de alegria, experiências, porque eu creio que no céu os crentes ali vai ser uma festa, meus amados, vai ser uma festa, louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 22 diz que o Senhor ali no céu enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, vai ser só momentos realmente de bênçãos, estando ali na presença do Senhor, louvando ao nosso Deus, glorificando. Imagine você desfrutar da presença do Senhor eternamente. Por isso vale a pena você cumprir na sua vida Hebreus capítulo 12, no verso 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Libere perdão, deixe para lá, releve, sabe? As pessoas, todo mundo tem os 5 minutos de bobeira, as pessoas ferem uns aos outros, às vezes não é porque ela tem a essência de ser má, é vacilo, é coisa do dia a dia, a pessoa ficou estressada naquele momento ali e falou o que não devia falar, agiu como não devia agir, perdoe, releve, e você vai ver que a bênção de Deus vai te alcançar e vai estar na tua vida. Salmo 115, verso 16, os céus são céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Deus te colocou aqui no mundo para você desfrutar, para você colher a bondade do Senhor. Então, aproveite o mundo, as bênçãos que o mundo oferece com santidade, com responsabilidade, sabendo que de Deus não se zomba, o que você semear, você vai colher. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Você quer ter poder e quer salgar essa terra? Leia a palavra, ore, jejue, ande na presença de Deus e você verá uma diferença tremenda, impactante na sua vida. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.